o jeitão de olhar de preto velho quando vê sinhá passar. Olha com carinho, ternura, enciumado, orgulhoso, pois ele é o padrinho de sinhá. Foi quando sinhazinha nasceu, às pressas teve que se batizar. Preto velho foi padrinho e conseguiu sinhá salvar. Preto velho foi padrinho e conseguiu sinhá salvar. De lê, de lê, de lá. De lê, de lê, de lá. Olha com carinho, ternura, enciumado, orgulhoso, pois ele padrinho de sinhá. Foi quando sinhazinha nasceu, às pressas teve que se batizar. Preto velho foi padrinho e conseguiu sinhá salvar. Preto velho foi padrinho e conseguiu sinhá salvar. De lê, de lá, de lê.